Eu não costumo me dar muito bem com mudanças. Mudança em lato senso, sentido amplo mesmo. Eu peço sempre o mesmo sanduíche, o mesmo sabor de pizza. Me mudar para outra cidade, outra casa, se eu mudo de aparelho celular, sempre procuro um similar ao antigo, com pouquíssimas mudanças no sistema operacional. Se eu me habituo a um programa de computador, ou melhor, se eu me habituo a um computador, eu faço o impossível para não ter que trocá-lo por um bom tempo. Então, esse meu Dell aqui tem que durar muito ainda. Eu não me dou muito bem com a morte. A morte muda tudo e te tira da sua zona de conforto, né? Mas todos os dias estamos bem próximos dela, né? Estamos envelhecendo e estamos mudando. Tales from the Loop, ou Contos do Loop, é um sci-fi arrojado, assim, muito diferente de muito que eu vim assistindo ultimamente. Para ser justo, muito diferente de tudo que eu já assisti. É sobre muitas coisas, mas é principalmente sobre mudança, sobre personagens tendo que aceitá-la, sendo trespassados por ela. E, como disse, eu não me dou muito bem com mudanças, mas me dei muito bem com Contos do Loop. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela. E no programa de hoje eu preciso soltar o que tá preso aqui dentro e falar um pouco sobre essa série antológica que você pode encontrar agora mesmo no catálogo da Amazon Prime. Antes de tudo, eu acho que não consigo fazer um comentário, um raciocínio, sem entregar algumas surpresinhas que você tem a todo instante no decorrer dos contos. Então, se você ainda não viu, fica o meu alerta. Se quiser seguir, siga por sua conta e risco, ok? Ok. Bom, essa série passou bem debaixo do meu radar. A primeira vez que eu ouvi alguém comentando sobre foi justamente durante uma gravação recente daqui dos Escapistas. O meu amigo Alan Farias, do podcast Procurando Bitucas e do canal de YouTube, o Direto ao Ponto, comentou conosco em off sobre a série que estava assistindo, estava curtindo a premissa, né, que um jogo de tabuleiro da Galápagos estava às vias de ser lançado. Pois bem, zapeando no Amazon Prime, eis que eu vi e toquei o play no primeiro, né? Se você colocar no Google Imagens o nome do sueco Simon Stålenhag, vai encontrar imagens fascinantes em que maquinários mecas, né, estruturas mecânicas, torres estilizadas, né, se misturam a paisagens bucólicas em áreas rurais, florestais, com pessoas, com garotos, sempre de costas, né, pra gente, pro espectador que tá olhando essas telas, né? Parece um futurismo que foi represado pelo passado, né? Quase como, vamos colocar assim, um neo-steampunk, né, que deixa de lado a fonte de energia a vapor, né, e promove assim, um tipo de tecnologia robótica, né, que chegou mais cedo, né? Eu acho que em uma ambientação que parece pra mim uns anos 80, né? Então, é bem curioso ver, por exemplo, televisão de tubo, telefone de disco, muito cabeamento, né? Tudo é analógico, né? Nunca digital, né? Os automóveis são os desse período, né? Só que em alguns casos, como os carros de serviço de uma companhia, né, eles são equipados de braços robóticos, né, para fazer manutenções periódicas no que parece ser postes de energia elétrica, né? Mas isso não fica muito claro se são realmente postes, né? Sabe aquela Fiat Panorama, né, que era a perua do Fiat 147? Eu acho que é por aí. Aí, bem, rebobinando um pouco a fita, a produção de Contos do Loop começou em 2018, né, com a encomenda dos 8 episódios dessa série, né? A proposta era adaptar essas pinturas futuristas, né, do Simon Stålenhag, que um ano antes, em 2017, já haviam sido adaptadas como um jogo de tabuleiro, né, um RPG. A série é creditada como criação do Nathaniel Halpern, né, ele que escreve os roteiros de todos os 8 contos, né? E aí, trabalhos pregressos, né? Ele trabalhou como roteirista na adaptação de Outcast, né? Aquele gibi de horror do Robert Kirkman. E ele também atuou como roteirista em Legião, né? Aquela série da FX que adaptava o mutante David Heller, né? O filho do professor Xavier. Entre os produtores executivos, eu destaco o nome do Matt Reeves, dos dois últimos Planeta dos Macacos, né? E antes da quarentena interromper tudo, né? Ele também estava filmando o novo filme do Batman. Nem tudo na vida faz sentido. Primeiro conto, Loop. O primeiro conto chega com o pé na porta, né? Não é nem de longe o melhor entre os 8, mas ele não faz média contigo, né? E já revela para você o que existe de tão valioso dentro do Centro de Física Experimental de Mercer, né? Apelidado de Loop. Essa instalação é o centro das atenções e ações dos personagens. Ele fica no subsolo de Mercer, né? No estado de Ohio. Mercer é uma cidade pequena, né? Eu tenho certeza que você já viu esse mesmo lugar em centenas de filmes velhos, né? Um lugar que parece ter apenas uma rua, né? Com alguns comércios pequenos, né? Gente que se conhece ou de vista ou por reputação, né? Que moram em casas localizadas em áreas mais distantes, né? Perto de lagos, perto de praias desertas, né? Perto de campos, matas. Toda a cinematografia é muito próxima, assim, das pinturas de Stalingrad, né? Tudo muito solar, na verdade. Aí, nessa historinha de abertura, ela é focada em uma mãe e sua filha. Pouco mais de 10 anos, né? A mãe conduz uma pesquisa no subterrâneo do Loop e ela leva para casa, escondido, um fragmento de algo que é objeto de estudos da instalação do Loop, né? Ela está no meio de algo, né? E não quer que sua filha saiba o que está fazendo, né? Ainda assim, eu tive a impressão que ela não parece ser uma mãe que não ama sua filha, né? Que não cuida de sua filha. Mas ela está visivelmente obstinada. Aí, certo dia, né? Quando sua filha volta da escola, né? Não encontra sua mãe, ela desapareceu e começa a procurar por toda a cidade, né? Em algum momento, ela topa com Cole, né? Um garotinho da mesma idade dela, arremessando pedras num robô, né? Também um meca. E pede para ele parar de fazer isso, né? E num primeiro momento, os dois não se batem muito, né? Mas eis que ele decide ajudá-la, né? Ela volta à sua casa e quando chega lá, vê a casa se desintegrar, né? Até que resta apenas o fragmento que a mãe dela vinha estudando, né? E essa menininha começa a ficar desesperada, né? E diz pro Cole que a mãe não ligava muito para ela, né? Que talvez ela nem gostasse de ser mãe, né? E aí o Cole fica surpreso porque ele sente exatamente a mesma coisa sobre a mãe dele, né? Em algum momento eles dois se separam, né? E o Cole fala para sua mãe, a Loretta, sobre essa menina, né? E é aqui que as coisas ficam mais estranhas, né? A Loretta vai ao encontro dessa menina, né? Nas ruínas de sua casa, que viveu parte de sua infância, né? Loretta não diz isso para a garotinha, mas sabe que, de algum modo, elas duas são a mesma pessoa, né? Que a pequena Loretta saltou no tempo, né? Saltou para seu futuro, né? Elas duas vão ao Loop e aí conhecemos a Elipse, né? Um enorme globo que fica vibrando, né? E atrai o fragmento que era da mãe da pequena Loretta, né? Elas conversam um pouco, né? Talvez porque a Loretta mais velha lembra de ter vivido esse momento quando pequena, junto com a mulher mais velha, né? E, de repente, a Loretta pequena desaparece, né? Mais tarde, a Loretta adulta, né? Conversa com o Cole, né? E aí esse encontro serviu para ela colocar em perspectiva as coisas, né? Ela também trabalha no Loop, né? Casada com George Willard, né? Filho de Russ Willard, né? O diretor do Loop. Aí a Loretta percebe que ela tá fazendo a mesma coisa que sua mãe, né? Tá abandonando afetivamente seu filho, né? E depois disso, eles se reaproximam, né? Essa é a dinâmica de contos do Loop, né? De usar o fantástico para tratar de temas tão humanos, né? Tão próximos da gente, né? No final, Loretta teve que se encontrar consigo própria, né? Para promover uma mudança em sua vida. Segundo conto, transposição. Duas coisas que, a partir desse conto, vamos começar a perceber no decorrer da série, né? A primeira coisa, um coadjuvante que faz mera figuração em um conto pode ser protagonista de em outro, né? Isso é uma regra, né? Segunda coisa, não espere tantas explicações, né? Invente você mesmo suas respostas, né? Você preferir nem invente, né? Deixe-se levar pelo fluxo da coisa, né? Em alguns contos, como é o caso desse segundo, algum personagem topa com um artefato perdido, né? Ou desativado, né? Interage com ele e algo incompreensível, singular, acontece com ele, né? E move as engrenagens da história. Nesse caso aqui, temos o Jacob, né? Que é o irmão mais velho do Cole, do primeiro conto, né? E seu amigo Danny, né? Jacob fez uma pontinha pequena no primeiro conto, né? Ele é bem parceiro do Cole, gosta de desenhar e é bem inteligente, né? Mas introvertido, né? Baixinho, nada atlético, né? Ele mal consegue falar com a May, né? A garota que ele gosta na escola, né? É formando na escola, né? E por causa de suas boas notas, logo mais poderá trabalhar no Loop, né? O que é uma coisa que ele não parece muito confortável, né? Porque, como eu disse, ele gosta mesmo é de desenhar, né? É nisso que ele é bom. Já o Danny, o melhor e único amigo do Jacob, é o completo oposto, né? Ele é alto, forte, atlético, né? Mas com notas péssimas, né? Ele se dá bem com as garotas e não é um cuzão, né? Ele e Jacob se dão bem. E diferente do Jacob, que tem uma família financeiramente estável, né? A família de Danny é amorosa, mas muito pobre, né? E por conta de seu rendimento na escola, o mais provável é que vire um trabalhador braçal, né? Quer dizer, são duas realidades bem diferentes, né? E aí onde entra o fantástico, né? Certo dia, os dois estão caminhando pela floresta, né? E topam com um pequeno globo deteriorado, né? Com uma portinhola. Aí Danny desafia Jacob a entrar dentro, né? E ele aceita. Ele entra, né? De repente, a imagem dá um corte, né? E vemos Danny deitado no chão, desorientado, né? Ele se levanta e fica perplexo, né, se olhando, porque é o corpo do Danny, mas quem tá no volante é o Jacob, né, e o corpo do Jacob, dentro do globo, tá com a mente do Danny. A princípio eles ficam brincando com isso, né, e topam passar o dia um no corpo do outro, né, e trocar no dia seguinte. Aí o episódio passa a focar mais no Jacob usando o corpo do Danny, né? Ele se sentindo bonito, forte, né? E até rola um rally, rola com uma garota do colégio, né? E ele vê de longe o Danny no seu corpo, dá em cima da May, né? Bom, aí no dia seguinte, né? O Jacob quer voltar a seu corpo. E o que o Danny faz? Ele não quer. Ele quer continuar sendo o Jacob, porque ele terá melhores oportunidades, né? Que se continuar sendo o Danny, né? Claro, eles discutem, brigam e ficam por isso mesmo, né? Aí a próxima informação que a gente tem é que o Jacob, no corpo de Danny, voltou ao globo sem o Danny no seu corpo, né? E tentou fazer a troca, né? Ele é achado inconsciente, né? E parece estar em coma, né? A suspeita que a gente tem no final é que a mente do Jacob foi parar dentro daquele mecha que o Cole estava atirando pedras no primeiro conto, lembra? Então, Danny segue dentro do Jacob e a única pessoa que sabe disso é a irmãzinha do Danny, né? Que será o foco do quarto conto. Aí, como podem ver, né, o tema da mudança aqui chega a uma extrapolação e tanto, né, com uma mudança de corpos, né, e você termina o conto, acho que com muita raiva do Danny, né, sem uma resposta para o que aconteceu com eles dois, né. Por isso que eu fico levantando essa bandeira do fantástico, né, porque ele ocorre nessa incerteza, né, aquela hesitação experimentada por indivíduos, né, que só conhecem as leis naturais, né, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural, né? Todos estão conectados ao loop, de uma forma ou de outra. Terceiro conto, êxtase. Lembra o que eu falei da garota que o Jacob não tinha coragem de se declarar? A May? Pois bem, ela agora protagoniza esse terceiro conto, né? E aí no comecinho, vemos um pouco dos bastidores de sua vida, né? Ela é filha única, filha de imigrantes chineses, né? Ela sente que seus pais estão num mau momento do relacionamento, né? Enquanto assume um namoro com o Jacob, que é o Danny, né? Isso fica confuso, né? Quando eu falo assim, né? Vamos fazer o seguinte, daqui em diante, eu vou só chamar ele de Danny. Mas vocês sabem que é o corpo do Jacob, beleza? Beleza. Só que ela não parece feliz com o Danny, né? E conhece em paralelo o Ethan, né? Que é também descendente de asiáticos, né? Um sujeito bem introspectivo, né? Muito por conta da deformidade física que ele tem no pé direito, né? Ela confidencia para ele que não gosta de ficar sozinha, né? E o Ethan, ao contrário dela, acha melhor estar sozinho. Bom, a May gosta de desmontar e remontar aparelhos, né? Para saber como as coisas funcionam. Ela usa uma oficina em casa para fazer isso. É o passatempo dela, né? E é o que ela faz depois que encontra um recipiente que lembra um pouco uma garrafa térmica, né? Dentro da água na praia, né? Esse objeto tem um botão de liga e desliga, né? E duas pulseiras, né? Ela consegue reparar e percebe que quando aperta no on, o tempo ao seu redor para, né? Desde que ela esteja usando a pulseira, né? Então, ela mostra isso ao Ethan, né? E decide eternizar aquela paixão. Ela dá também a outra pulseira para ele, né? Ela não deseja que as coisas mudem, né? Quando todos estão parados, não há mudança, né? Danny não sabe que está sendo traído. Os pais dela não irão se separar. E ela permanecerá sempre de bem com o seu novo amor, né? Eles passam mais de um mês com todos ao seu redor paralisados, né? Enquanto fazem amor, se divertem. Até que, claro, as coisas começam a dar errado, né? As coisas saem do controle, as coisas mudam. E como eu disse, nem eu e nem a May lidamos muito bem com mudança. Quarto conto, Ecoesfera. Esse quarto conto, junto com o sétimo, são meus favoritos. Ele foi dirigido por Andrew Stanton. Ele é diretor de animações oscarizadas, como Procurando Nemo e Wall-E, né? De um live action que eu adoro, assim, eu acho até bem subestimado, que é o John Carter Entre Dois Mundos, né? Esse aqui, assim, no nível pessoal, mexeu demais comigo. É sobre o Russ Willard, né? O diretor do Loop, né? Descobrindo que vai morrer, né? Não sabemos do que, mas tudo dá a entender que seja um câncer, né? O Russ, ele é interpretado pelo Jonathan Pryce, né? Que viveu recentemente o Papa Francisco, né? Em Dois Papas. E foi o High Sparrow, né? Em Game of Thrones. Ele é avô do Cole, né? E devido a uma vida de dedicação ao Loop, né? Muito trabalho e pouco tempo para a família, ele e o filho dele, o George, eles nunca foram próximos, né? Nunca foram de conversar, nunca constituíram uma conexão genuína, né? Entre pai e filho, né? Sempre foram dois completos estranhos. Que é algo que ele não é com Cole, né? Eles saem juntos, passeiam juntos. Rose mostra as maravilhas do Loop, cultivam uma hortinha juntos, eles conversam muito, têm seus códigos, suas confidências, são amigos, né? E antes de revelar que ele está com os dias contados à sua família, numa das caminhadas dos dois, né, Rose leva o Cole a um domo que ele chama de Ecoesfera, né? Parece um globo da morte, né, daqueles de circo, né? E aí o Russ o incentiva a gritar alguma coisa, né? E de acordo com o número de vezes que o eco se repetir, será o número de anos que a pessoa viverá, né? Aí o Cole lhe dá um alô, né? Que ecoa muitas vezes, né? Implicando que ele terá uma vida longa, né? Aí quando o Cole ele pede para o Russ fazer o mesmo, não há eco, né? É bem triste. Na hora, assim, o Cole ele não leva isso a sério, né? Mais tarde, quando descobre a verdade, ele fica com raiva do Russ, né? Se sente traído. E isso passa, claro, né? Eles ainda aproveitam um tempo juntos, né? Até que o inevitável acontece, né? E sempre acontece, né? E, cara, como dói! E, ao mesmo tempo, é bonito o que a gente vê, né? O que eu vi, né? Sabe quando você se enxerga, assim, pela lente de um personagem, né? Isso acontece com vocês, assim, eu me vi pelo Cole, né? Eu vi o meu avô, meu saudoso senhor Israel Gomes Filho, né? Me levando pra andar de bicicleta, me socorrendo quando eu acertei minha cabeça numa placa de sinalização. Tomei vários pontos na minha cabeça, né? Fazendo pipoca pra eu levar no cinema escondido dentro da mochila. Comprando teia do aranha, Liga da Justiça Internacional. Ele estando comigo na primeira vez que eu dei a ignição num carro, né? Ele ao mesmo tempo quase tendo um infarto, né? Com medo que fizesse alguma besteira com o carro. E a gente caminhando juntos para ele se exercitar no finalzinho da tarde, ele mais velhinho, né? E contando histórias da cidade dele durante a Segunda Guerra. De como todos os irmãos dele tocavam algum instrumento musical e ele era um zero à esquerda nisso. Me levando para os desfiles do 7 de setembro com capacete e macacão de Fórmula 1. Cara, esse foi difícil, assim. E meu pai mesmo, assim, também não tá mais por aqui, era como um George, né? O pai do Cole, né? Só que numa versão mais barulhenta, né? Mas assim, voltando pra série, é muito legal isso de que os filhos se tornam os pais nos contos do Loop, né? A gente viu isso com Loretta no primeiro, né? E essa distância que o George tinha do seu pai, né? O Russ, acaba se refletindo também numa distância emocional com o próprio filho, o Cole, né? Então, o Russ não conseguiu mudar sua relação com o George, mas construiu uma com o Cole, né? Fez com o Cole o que deveria ter feito desde o começo com o George, né? E o avô semeia no neto algo que deveria ser semeado pelo filho dele, né? Houve uma mudança, né? Ainda que tenha se pulado uma geração para isso acontecer, né? Vejam vocês que é uma interferência do passado no futuro de Cole, né? Primeiro com o encontro de uma versão mirim de Loretta, né? Sua mãe. E segundo, pelo avô, que o ensina a olhar para frente com mais esperança, né? Quando alguém diz que algo é impossível, eu provo que é possível. Quinto conto, controle. Nesse quinto conto, vemos o que acontece com a família original de Danny, né? Que sofre com o corpo do filho em estado vegetativo, né? Já que, como eu disse lá atrás, a mente do Danny tá vivendo no corpo do Jacob, né? A gente vê que essa família tá vivendo no limite, né? E o pai, o Ed, né? Ele se equilibra na corda bamba para pagar as contas do hospital e as contas de casa, né? Ele trabalha na manutenção daqueles postes num carro, tipo aquela perua do Fiat 147 que eu falei lá no comecinho. Aí depois do que aconteceu com o filho mais velho, ele volta toda a sua atenção para a pequena Betty, né? Que é um doce de criança, né? Aliás, méritos para a produção, né? Os atores mirins que fazem a pequena Loretta, né? O Cole e agora a Betty, né? São ótimos, né? Bom, a Betty é surda e muda, né? E a comunicação com ela é por linguagem de sinais, né? O Ed é só amores e cuidados redobrados com ela, né? E aí descobre, né, que algum invasor tá perambulando pela vizinhança, né? O Ed, ele pede um empréstimo ao chefe que deveria ser gasto na instalação elétrica de casa, né? Que tá totalmente detonada, né? Mas ele gasta comprando um meca que simula os movimentos do seu usuário, né? Um dos posters de divulgação dessa série, inclusive, é exatamente com o Ed e a Betty controlando um desses robôs, né? Bem bonito. E ele fica, né, obcecado, assim, troca noite de sono, fica como um cão de guarda, né, vigiando a casa à espera desse invasor. Uma hora isso dá muito errado, né? E o casamento do Ed quase vai pelo ralo, né? E no final, a gente descobre que o invasor é o Danny, que sempre volta em casa para conversar com Betty, né? E saber como todos estão, né? E reparem que o Ed faz algo para preservar sua família, né? Achando que falhou com ela, né? Culpando-se como um pai que não conseguiu proteger seu filho, né? Seja lá o que tivesse acontecido com ele, né? Só que aí o Ed focou numa coisa, nesse suposto invasor, né? E esqueceu realmente de estar junto com sua mulher, sua filha, né? É uma coisa recorrente nesses contos, né? As pessoas vivem esquecendo do essencial, né? E são lembrados disso do pior jeito. Sexto conto, paralelo. Esse sexto episódio é sobre o Guedes, né? Um porteiro que trabalha no Loop e vive sozinho numa casa pequena, né? Próximo a um bosque que ele gosta de observar pássaros. Ele é amigo de Loretta, né? Tem uma cena em que ele está jantando com ela e o George, né? E fica claro o quão infeliz o Guedes parece ser, né? Por ser sozinho, né? Todos os dias no caminho de volta para casa. Ele passa por um trator abandonado, né? Um trator bem diferente dos que a gente conhece, né? Ele flutua, né? Mas só que tá com algum defeito, né? E é isso que quem faz uma pontinha aqui é a May, que faz um arranjo com o Guedes e conserta a peça defeituosa, né? É curioso, né? Duas pessoas que são tão avessas à solidão numa mesma cena, né? Eu acho que não foi por acaso, não. Bem, aí antes, né, do Guedes dar a partida, né, eu preciso dizer que ele fantasia com um homem numa foto, né, que estava dentro desse trator, né. Na foto ele está tocando piano, né, ele idealiza essa imagem, né, e o concerto do trator parecia ser um jeito de se aproximar desse pianista, né? E é aqui que o Fantástico salta para a tela, né? Digo, quando o Guedes dá a partida, ele acha que o trator ainda continua quebrado, né? Só que ele salta para outra realidade, né? E só toma ciência disso quando volta para sua casa e a vê vazia, né? Aí ele vai numa casa maior que fica um pouco mais à frente, bate na porta, né? E quem é que abre? Ele mesmo, o seu eu dessa outra realidade. E quem vive com ele, né? O Alex, o cara da foto no piano. Nessa realidade, essa versão dele tem a vida que ele queria ter. E ele é muito parecido com o seu análogo, né? Eles gostam do mesmo tipo de música, observação de pássaros, né? Então, esse eu propõe que os dois sejam amigos, né? E o Guedes mora ali, na mesma casa, né? De sua realidade. Ele aceita, mas é uma tortura para ele ver o seu análogo com o amor platônico da foto, né? E o que é pior, ou não, né? O Alex passa a flertar com ele, né? E claro, isso não termina bem, né? É justo, como eu disse, porque tudo que você idealiza demais, você acaba se frustrando, né? Acho que a preço de hoje a gente vive num mundo em que é fácil demais se comunicar com outras pessoas e não raramente vemos casos daquele catfish, né? Em que o seu interlocutor fabrica uma imagem que não é dele e o outro que está sendo ludibriado se doa completamente numa relação à distância, né? Que só existe dentro da cabeça dele, né? Eu acho que o que acontece com o Guedes foi bem por aí, né? Fora que tem também, claro, o lance da mudança que ser algo tão radical que o protagonista muda para uma terra paralela, né? E testemunha a vida que ele queria para si, viu? Não tenho que temer. Sétimo conto, inimigos. Eu disse lá atrás que o quarto conto e o sétimo eram meus favoritos. Pois bem, chegamos ao sétimo, né? E eles meio que acabam se complementando, né? Nesse aqui conhecemos o passado do George Willard, né? Que é o pai do Cole e o filho do finado Russ, né? Eu não disse, mas fisicamente tem algo que chama a atenção nele, né? Ele possui um braço mecânico com um design que parece velho, né? Obsoleto, até mesmo para esse tempo deles, né? A gente descobre o porquê disso nesse conto. Engraçado que ele acaba ressoando com o conto anterior, né? Sobre o seu agir ser baseado em falsas premissas, né? Vamos lá. O George tem mais ou menos a idade do Jacob aqui, né? Ele é um adolescente, né? A história começa com ele num pier com dois amigos, né? Eles falam sobre uma ilha ali próxima, né? Que há rumores de um monstro lá, né? Uma lenda urbana. O George fala para eles que o pai dele o proibiu expressamente de ir lá, né? E aí os amigos ficam o desafiando aí, né? E acaba que eles pegam um barquinho a motor e vão, né? Eles chegando lá, o George vai dar uma espiadinha um pouco mais além da praia. E aí quando volta, os dois amigos da onça, né? O abandonam, né? E ele fica sozinho na ilha. E aí começa a ouvir uns gritos, assim, guturais, né? Deve ser um monstro, né? Ele tem um tipo de taser, né? Da choque, né? Pra se defender. Ele fica perambulando até que é picado por uma cobra, né? E se você somar um mais um, né? Sabe que é a origem do braço amputado, né? Ele se abriga numa cabana abandonada, né? E aí vê um monstro, né? Com uma capa e capuz, assim, frangalhos, né? Parece um autômato, né? Um droide humanoide, né? Tá tudo nas sombras, ele tá chovendo muito, ele mal consegue ver. Aí ele usa o taser e um braço desse robô cai, né? O George, ele corre pra praia e perde os sentidos, né? No dia seguinte, ele está numa cama de hospital, já com o braço amputado por conta da picada, né? Aí, mais recuperado, né, o Russ, ele conversa com ele e pede para que o George jamais fale o que viu ali para ninguém, que ele guarde aquilo consigo para sempre, né? E não dá maiores explicações, né? Aí, em seguida, ele começa o trabalho de reabilitação com o novo braço, né? É bem legal esse processo, né? Aquele olhar de fascínio, né? Que ele tem sobre a prótese, né? Sem ainda compreender a seriedade daquilo, né? Só cai a ficha quando uma garota na escola manda um bilhetinho para ele perguntando se ele era um robô. Aí corta para o presente, né? O George, ele tá sentindo que o braço mecânico precisa de uns ajustes, né? Ele tá meio desregulado, né? Já é obsoleto, né? Ele já podia ter trocado essa prótese, mas ele se apegou a esse braço, né? E ele nunca esqueceu um dia sequer, né? Aquele dia, né? Não tem como, né? Aquela amputação é uma cicatriz aberta, né? Sobretudo emocional, né? E aí ele, sempre introvertido, né? Pergunta à mãe dele se ela sabe o que era aquilo na ilha, né? Se o pai dele alguma vez cometeu aquilo com ela. Aí ela revela que o robô que ele viu na ilha foi a primeira inteligência artificial que o Russ criou. E para preservá-la, né, do ódio das pessoas, ele a levou para que pudesse viver em paz naquela ilha. Na verdade, ele jamais faria mal a ninguém, né, nem ao George. Então, o George ele decide voltar à ilha, né, pega seu antigo taser e vai em busca desse robô. E ele o encontra, né, rapidamente, né, com aqueles gritos guturais, né, agora não mais assustadores, né, parece que aquele som é algo defeituoso nele, né. E vendo mais de perto agora, ele até parece menor, né, porque a perspectiva e a estatura do George mudaram, né, com os anos, né. Aí um dos olhos do robô está apagado, né, quase como se ele só enxergasse com um, né, e o braço esquerdo amputado pelo ataque do taser no passado, né, parece casar exatamente com o braço mecânico de George, né, que também é o esquerdo, né. E vejam vocês, né, voltem à pergunta da garota no bilhetinho, né, você é um robô? Já falei que o George se porta como alguém um pouco frio, né, com seus filhos, né, um pouco, talvez, desconfortável consigo mesmo, né, talvez pela distância do pai, né, ele parece mesmo um robô, né. Então, faz sentido para mim que aquele robô na ilha é o irmão mais velho dele, né, e ele agora tem a missão de cuidar do seu irmão, né, que também foi abandonado à própria sorte por seu pai, né. E a primeira coisa que o George fará para ajudar o seu irmão é dar a ele o seu próprio braço esquerdo, né, para que o robô substitua o que perdeu, né? Cara, isso é muito bonito, isso é foda. Isso é você perceber que muitas vezes seus inimigos são mais imaginários que reais, né? Que você pode perdoá-los e se abster de muita dor, né? Muito tempo perdido. Oitavo conto, casa. Chegamos ao final de nossa jornada, né? Esse último conto é dirigido por ninguém menos que a Jodie Foster, né? De Silêncio dos Inocentes, né? Neo, Contato, né? Muita coisa boa como atriz, né? E aqui eu descubro que ela tem uma puta sensibilidade atrás das câmeras, né? Esse oitavo conto é centrado em Cole. Agora o vemos passando mais tempo com sua avó, né? Seu avô Russ gostaria disso, né? Ele cuida da hortinha que plantava com seu avô, né? É um garoto amável, né? Muito ponta firme, né? Mas ainda assim, ele se sente muito sozinho, né? E o Jacob, que outrora era muito seu amigo, foi embora, né? Ele mora longe e agora trabalha no loop, né? Ele vive insistindo em encontrá-lo até que vai no quartinho alugado do Jacob, né? E o Jacob revela o que aconteceu, né? Que ele, na verdade, é o Danny. Que a mente do irmão do Cole talvez esteja agora naquele meca do comecinho. Ele custa acreditar, acha só que o irmão mais velho quer afastá-lo, mas uma hora ele aceita e sai para a floresta em busca do Jacob dentro do robô. Eles se encontram, né? Cole consegue conversar com a máquina, né, de um jeito que ela faça movimentos que simulem um sim ou um não. O Jacob tá ali dentro, né? E o Cole quer levá-lo até sua mãe, que após a morte do Russ, agora é a nova diretora do loop, né? E vendo o que ela já viu, né, isso parecia ser café pequeno, né? Só que aí, do nada, outro mecha surge, né? Ele parece ameaçador, né? E não dá outra, né? Rola um quebra-pau gigantesco, né, entre Jacob e esse robô descontrolado, né? O Jacob vence, né, mas ele não resiste muito e tomba, né? O Cole se desespera, né, e segue rumo ao loop para chamar sua mãe, né? Ele atravessa um córrego congelado e eis que a historinha do primeiro conto volta a se repetir. Né, quase como um eterno retorno, né? E quem salta agora para o futuro é o próprio Cole, né? E aí o que acontece, né? Muitos anos se passaram desde o suposto desaparecimento dele, né? O Danny revelou a todos o que aconteceu com ele e Jacob na troca de corpos, né? George parece ter sofrido um infarto fulminante e morreu. E só restou a Loretta, né? Ela tá velha, com o semblante entristecido, né? Pelas perdas, né? Pela solidão. Cara, os Willards se fodem muito nesses contos do loop, né? Mas a pontinha de esperança é que Cole ressurgiu, né? Como se não tivesse envelhecido nenhum dia. E volta para sua mãe já velhinha, né? A vida passa rápido, né, meus amigos? A maior metáfora disso é a belíssima cena do Cole com sua avó tirando fotos de flores, né? A câmera captura um momento num piscar de olhos, né? Um momento de beleza. E esse piscar de olhos pode ser a vida, é a vida, né? E no final, vemos rapidamente o Danny mais velho, né? Já com uma filha da idade do Cole, né? E mais à frente, o Cole já adulto, né? Revisitando sua velha casa, né? A vida passou rápido, né? Mudou rápido, né? E nesses dias tristes de quarentena, né? De isolamento social, o tempo fica meio louco, né? Às vezes foge do seu controle, né? Às vezes passa ligeiro demais, outras vezes não passa, né? Tudo é um marasmo, nada muda e parece que esse vírus maldito tá ainda muito longe de ser vencido, né? Mas como na história do Ed, né? Com medo do invasor, não se esqueça de viver, né? Não se esqueça de dar atenção à sua família, né? Não se esqueça do essencial, né? E se der, assista Contos do Loop, né? Que é muito bom. Isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, o Escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman anotado, o Justiceiro Max do Gartienes, o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. E se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário, dá uma estrelinha pra gente no iTunes ou no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.